gente! Tudo bom, galera? Lógico que tá tudo bom, tá tudo uma maravilha. Todo mundo com esse astral tão bonito, tão lindo. Com vocês, Banda Palov. E essa música, Boli Boli Denga Denga, tá incluída no nosso segundo LP, que esse ano saiu em CD e cassete pra galera curtir legal, sacar o nosso astral e a gente curtir essa força enorme de Maceió. Vamos nessa, galera! Boa noite, gente! É demais, Palov! Cantando no araqueto, que é a voz da natureza.